Vida cruel, tem que respeitar a Saveiro do Gabriel. Olha quem chegou e o grave tá cruel. Tem que respeitar a Saveiro do Gabriel. É a Saveiro bolada e não tem pra vacilão. E se bater de frente, vai tomar sua porradão. Grave que apavora, não tem como superar. Tentar contra a gente, a chapa vai esquentar. Fechada com a GP Som. Aqui tem disposição, tia no meu grave. Aqui tem disposição. Olha, olha quem chegou e o grave tá cruel. Tem que respeitar a Saveiro do Gabriel. É o DJ Pablo MG, MC Douglas MG, Saveiro do Gabriel.